Bem-vindos e bem-vindas a mais um episódio de Jardim em Beira-Mar Plantado, o programa de música portuguesa feito na Galiza, aqui, mais uma vez, na Rádio Filispim, a rádio livre e comunitária de Trasancos. Este programa emite-se todas as quartas-feiras, de 8 a 9 da noite, com repetição aos sábados às 6 da tarde, às segundas às 9 da manhã e ainda na plataforma de podcast a todas as horas. No programa de hoje vamos falar sobre o Festival Giacometti, que se realiza dias 6, 7 e 8 de junho em Ferreira do Alentejo, ou seja, a poucos quilómetros de Beja. Comecemos agora por ouvir os 10 Pereiras de Bravães, que são oriundos da Ponta da Barca, que vão estar a animar as ruas de Ferreira do Alentejo durante os 3 dias do festival. Ficamos então com um exemplo dos 10 Pereiras de Bravães. Fantástico, acabamos de ouvir um tema tocado pelos Zé Pereiras de Bravães, que vão estar a animar as ruas destes dias de Ferreira do Alentejo, no Festival Giacometti, que se realiza entre dia 6, 7 e 8 de junho. Não percam, vai ser um festival fantástico. Este Festival Giacometti foi criado já em 2018 pela Câmara Municipal de Ferreira do Alentejo e tem o intuito de manter viva a memória e a obra de Michel Giacometti, que era um etnólogo corso que se dedicou com afinco e paixão à recolha e investigação da música tradicional portuguesa até ao último dia da sua vida e que, por sua expressa vontade, ficou sepultado na aldeia de Peraguarda, que fica em Ferreira do Alentejo. Este ano já é a 6ª edição do festival, sobre a temática, a voz e a polifonia, e o seu curador e organizador é o José Barros, a quem já temos muito carinho aqui no Jardim em Beira-Mar Plantado, e já fizemos até uma série de entrevistas e também um programa especial. Ficamos agora com a Sopa de Pedra, a primeira banda a atuar na sexta-feira, dia 6 de junho. Bate, bate, meu tiar, que chegou a tua hora, e com ou sem tecedeira, bate, não te vás embora. Bate, bate, meu tiar, que chegou a tua hora, e com ou sem tecedeira, bate, não te vás embora. A minha teia está posta à espera do teu bater. Bate, bate, meu tiar, bate até eu responder. E ai, bate, bate, meu tiar, bate, bate, bate. Não esmoreças, bate assim, por mim, por ti, bate, bate. Bate, bate, meu tiar, vá, não deixes de bater. Entra-me a reclamar, diz o que tens para dizer. E tanto bate o tiar como o coração da gente. Um a sentir quando bate, outro a bater quando sente. Ai, bate, bate. Meu tiar, bate, bate, bate. Não as mereças, bate assim. Por mim, por ti, bate, bate. Sem ter fim, bate, bate, bate. Meu tiar, bate, bate, bate. Não as mereças, bate assim. Por mim, por ti, bate, bate. Sem ter fim, bate, bate. Bate, meu tiar, aceita a tua pancada. Que a tecedeira morreu e eu cá de ti não sei nada. Ai, bate, bate, meu tiar, bate, bate, bate. Não as mereças, bate assim. Por mim, por ti, bate, bate. Sem ter fim, bate, bate. Bate, bate, bate. Não as mereças, bate assim. Por mim, por ti, bate, bate. Sem ter fim, bate, bate. Bate, bate, meu tiar, que chegou a tua hora. E com ou sem tecedeira, bate, não te vás embora. Bate, bate, meu tiar, como o coração da gente. Um a sentir quando bate, outro a bater quando sente. Ora, muito bem, então isto é assim, no primeiro dia do Festival Giacometti, que se faz a dia 6 de junho, primeiro atuaram os 10 Pereiras de Bravães, atuam, aliás, vão atuar ainda, e atuam nas ruas. E só depois, às 5h30, é que há o primeiro concerto oficial com estas que acabamos de ouvir, a Sopa de Pedra. Às 19h, abre a exposição a Córsega e a Polifonia Corsa. Às 9:15, então aí já começa o primeiro grande concerto da noite, no auditório, que é com Christophe Mondoloni, que vem diretamente da Córsega. Vamos agora ouvir um tema desta grande voz, que é uma voz potentíssima. É Le Sud, de Christophe Mondoloni. À l'Italie, il y a du linge étendu sur la terrasse, et c'est joli. On dirait le sud, le temps dure longtemps, et la vie sûrement, plus d'un million d'années. Toujours en été, yeah. Y a plein d'enfants qui se la pelouse, il y a plein de chiens, il y a même un chat, une tortue, des poissons rouges, il ne manque rien. On dirait le sud, le temps dure longtemps, et la vie sûrement, plus d'un million d'années. En été. il faudra qu'il y ait la guerre. On le sait bien. On n'aime pas ça, non, mais on ne sait pas quoi faire. On dit c'est le destin. Tant pis pour le Sud, c'était pourtant bien. On aurait pu vivre plus d'un million d'années. En été. Depois do concerto de Christoph Mondoloni, temos o último grande concerto da noite com o grupo Retimbrar, que toca no palco Giacometti às 22 horas. O palco de Retimbrar está partilhado com o coro feminino da Sopa de Pedra, que já costumam acompanhar a banda, uma vez que a vocalista Sara Yasmin faz parte tanto de Retimbrar como da Sopa de Pedra. Agora então vamos ouvir Retimbrar com o tema Vai Não Vai, do seu disco mais recente Levantar do Chão, gravado em 2022. E eu já tive a sorte de vê-las ao vivo há pouco tempo e são realmente uma maravilha. Música para dançar, para rir e para divertir muito. Vai ou não vai? Fantástico. Ora, a primeira noite do festival não acaba com o concerto de retimbrar, não senhora. Depois deste concerto e pela noite fora, vai haver muita música e dança a cargo de DJ Gaiteirinho e ainda Trad Balls. Nós agora vamos ouvir só um excerto daquilo que nos pode esperar para passar a noite da forma mais mexida. Bom, flipar, como dizem aqui. Ora, o DJ Gaiteirinho, como puderam comprovar, não é um DJ normal e corrente, é um DJ que passa só música tradicional e de uma forma dançável, é para passar a noite de uma forma mais divertida e tradicional. Ora, o segundo dia do festival começa com uma atividade no mínimo original, pois, como eu já vos disse antes, Michel Giacometti está sepultado em Peraguarda, uma aldeia a poucos quilómetros do centro de Ferreira do Alentejo. Então, neste sábado, 7 de junho, o dia começa bem cedo com uma caminhada até Peraguarda, até ao cemitério onde se encontra a sepultura do famoso etnólogo Corso, sempre acompanhado lá está pela música dos José Paredes Bravães. No cemitério faz-se uma homenagem a Giacometti com a música de vários grupos corais do concelho. Às 5h30 poderá ver-se a atuação dos Caretos de Pudense nas ruas e mais tarde, às 6h, a conferência Polifonia Vozes de Mulheres. E ainda às 9h15, aí já começa o primeiro concerto da noite com os do Baú. É um grupo novo que reúne músicos com muito experientes, que são como exemplo Quiné Teles, Luís Peixoto, Catarina Silva ou Albano Fonseca. Agora vamos ficar com o tema Mira-me Miguel, um tema tradicional de Trás dos Montes, tocado ao vivo por do Baú e que me foi enviado por Quiné Teles, a quem eu agradeço do coração. Quiné, muito obrigado por teres enviado. Enviou-me várias canções, eu escolhi uma, escolhi esta, Mira-me Miguel. Espero que gostem. Camisica de estupica, mira-me Miguel, como estou de bonitica, saia de burel, camisica de estupica. Yeah. estou de bonitica, saia de burel, camisica de estupica. Mira-me, Miguel, como estou de bonitica, saia de burel, camisica de estupica. Mira-me, Miguel, como estou de bonitica, saia de burel, camisica de estupica. Ora, muito bem, o segundo concerto da segunda noite está a cargo de Teresa Salgueiro, que é conhecida por ser a vocalista do grupo Madre Deus. Ao longo dos anos, ela tem explorado novos horizontes musicais, por exemplo, com dois álbuns a solo, O Mistério e O Horizonte, e este último galardoado com o Prémio José Afonso. Neste espetáculo, Teresa Salgueiro convida Isabel Silvestre e as Vozes de Manhoso para uma noite memorável no Jardim Público de Ferreira do Alentejo. A canção que eu vos trouxe é o famoso tema galego Maria Solinha, que Teresa Salgueiro gravou juntamente com o galego Carlos Núñez em 1999. E isto acontece porque ambos sabem que tem que haver maior intercâmbio entre a cultura galega e a portuguesa, porque nós temos um idioma, uma história e um território que nos une. Ficamos então com Teresa Salgueiro e o tema galego Maria Solinha. Thank you. Estás a ouvir Xardín a Beiramar Plantado, un programa de música portuguesa na Radio Filipín. Xardín a Beiramar Plantado. Pois é, estão a ver o Jardim Abermal Plantado, no qual falamos sobre o Festival Giacometti, que se realiza nos dias 6, 7 e 8 de junho em Ferreira do Alentejo, que está a pouca distância de Beja. Já falámos da programação dos dois primeiros dias com os concertos da Sopa de Pedra, Retimbrar, Christoph Mondoloni, Dubaú ou então Teresa Salgueiro, e ainda com a animação dos 10 Paredes de Bravães, do DJ Gaiteirinho, ou as várias atividades como conferências e ainda a homenagem a Michel Giacometti. Passamos agora ao terceiro dia, o domingo 8 de junho, que começa com os 10 Paredes de Bravães a animar as ruas, como já é habitual neste festival, e então às 11 temos o primeiro concerto do dia com Taleguinho, o concerto para crianças criado por Catarina Moura e Luís Pedro Madeira. Dos Taleguinho vamos ouvir o tema Mosca, um tema tradicional muito conhecido tanto em Portugal como na Galiza. Mosca. Estava a mora no seu lugar e veio a mosca para chupar. A mosca mora, coitada da mora, que assim se chora e não pode repousar. E não pode repousar. Estava a mosca no seu lugar e veio a aranha para matar. Aranha, mosca, mosca, mora, coitada da mora, que assim se chora e não pode repousar. E não pode repousar. Estava a aranha no seu lugar e veio o rato para matar. O rato, aranha, aranha, mosca, mosca, mora, coitada da mora, que assim se chora e não pode repousar. E não pode repousar. Estava o rato no seu lugar e veio o gato para matar. O gato, rato, rato, aranha, aranha, mosca, mosca, mora, coitada da mora, que assim se chora e não pode repousar. E não pode repousar. Estava o gato no seu lugar e veio o cão para o matar. O cão, gato, gato, rato, rato, aranha, aranha, mosca, mosca, mora, coitada da mora, que assim se chora e não pode repousar. E não pode repousar. Estava o cão no seu lugar e veio o pau para o matar. O pau, cão, gato, gato, rato, rato, aranha, aranha, mosca, mosca, mora, coitada da mora, que assim se chora e não pode repousar. E não pode repousar. Estava o pau no seu lugar e veio o lume para o queimar. O lume, pau, pau, cão, gato, gato, rato, rato, aranha, aranha, mosca, mosca, mora, coitada da mora, que assim se chora e não pode repousar. E não pode repousar. Estava o lume no seu lugar e veio a água para o apagar. A água, lume, lume, pau, pau, cão, gato, gato, rato, rato, aranha, aranha, mosca, mosca, mora, coitada da mora, que assim se chora e não pode repousar. E não pode repousar. Estava a água no seu lugar e veio o boi para beber. O boi, a água, água, lume, lume, pau, pau, cão, gato, gato, rato, rato, aranha, aranha, mosca, mosca, mosca mora, coitada da mora que se inchar e não pode repousar. E não pode repousar. Estava o boi no seu lugar e veio o homem para o matar. Depois do concerto de Taleguinho, vai haver um workshop sobre polifonia Vozes de Mulheres, às 4 horas na Universidade Popular. E em simultâneo, no auditório, estará Tiago Pereira a apresentar alguns filmes do seu projeto, A Música Portuguesa a Gostar dela Própria. Já a partir das 5h30 começam os grandes concertos da noite. E o primeiro é o de Isabel Silvestre e as Vozes da Manhôse. Simplicidade, naturalidade e autenticidade são três palavras que definem a personalidade de Isabel Silvestre, nascida em Manhôse, no concelho de São Pedro do Sul, região onde, para Isabel Silvestre, dançar e cantar fazia parte da ordem natural das coisas. Ora, assim que acabar o concerto de Isabel Silvestre, começa o dos 4 ao Sul e os Boinas também. 4 ao Sul é um grupo que recupera modas alentejanas que cruzam influências com as polifonias da bacia do Mediterrâneo, nomeadamente da Córcega. Enquanto que os Boinas é um grupo coral de Ferreira do Alentejo. Neste caso, os Boinas unem-se aos 4 ao Sul para uma tarde memorável no palco municipal da praça. Vamos agora ouvir uma amostra do último disco dos 4 ao Sul. É João Brandão. Mais frio. Pois é, no Festival Giacometti vai haver muita música, muita folia, muita dança, muito calor, porque estava a falar de Ferreira do Alentejo, atenção. Vai haver muita festa. O que não vai haver é parque de campismo. O José Barros já nos avisou que o parque de campismo não está adaptado. Não se pode montar ali um parque de campismo. Mas podem dormir em vários sítios, em pensões que ali na zona, em casa de alguém que vive por ali e dá a sua casa para a gente que vai ali ao festival. Ou, em último caso, ir a Beja, que está a 20 km mais ou menos, está pertíssimo. Beja, que já tem mais casas, tem mais pensões, tem mais hotéis, tem tudo. E a comida também se pode comer a comida ali nas tasquinhas da zona da Ferreira do Alentejo. Vai haver muita comida, isso não falta. Portanto, animem-se a ir ali porque vai ser um festival destes antigos que nós gostamos todos, não destes modernos cheios de rock, cheios de batata frita e hambúrgueres, não, nada disso. Vai ser um festival antiga. E por isso estou a fazer este programa, porque acho que vai ser um festival altamente. Agora vamos ouvir mais uma canção, vamos ouvir uma mostra do grupo coral Os Boinas, de Ferreira do Alentejo, que vão tocar com os Quatro ao Sumo. Vamos então agora ouvir o tema O Lampião da Esquina, uma moda alentejana muito bem numerada. Oh! meu chapéu na mão, namorando as casadas e as solteiras certas estão. Acabamos de ouvir o tema O Lampião da Esquina, do grupo de Ferreira do Alentejo, Os Boinas. O som não estava muito famoso porque realmente eles não têm nenhum disco gravado. Isto foi uma gravação ao vivo, com caminhões a passar pelo meio, vocês já sabem como é que é. Gravado daquela maneira. Ora, vamos então continuar com a programação do festival, já no último dia, no domingo, dia 8. Que às 9:15 estava previsto um concerto com a cantora italiana Maria Mora Marco. Mas por imperativos maiores, esse concerto teve que ser cancelado. E rapidamente encontraram outra cantora que está à altura do Festival Giacometti. Nesse dia vamos ter então a presença de Kátia Teixeira, talentosa cantora, instrumentista e compositora paulista. Eu até já tive o prazer de a conhecer e trabalhar juntamente com ela, que além de ser uma música excelente, é também uma pessoa extraordinária. No palco do Festival Giacometti, Kátia vai estar acompanhada pelo músico Fernando Deghi, que toca viola caipira. Da Kátia Teixeira vamos ouvir agora o tema Nossa Senhora da Guia, que pertence ao disco Dois Mares, que me foi oferecido e assinado pela própria Kátia Teixeira. Atenção, está muito bonita esta canção. Pois é, e com isto acabamos então o festival, porque a edição de 2025 do Festival Giacometti encerra com a atuação do senegalês Momi Maiga. Este músico senegalês começou a tocar cora aos 6 anos de idade e desenvolveu uma linguagem musical única e que mistura tradições mandé com jazz, flamengo e música clássica. Vamos então fechar a porta do Jardim Aberma Plantado com Momi Maiga e o tema Saliá, que dedico à Palestina para lembrar mais uma vez que Israel leva 77 anos a cometer o genocídio contra o povo da Palestina. Pois é, um abraço e fiquem muito bem.